Saya Trisung Sejono. Estabilizado, campo aviso, Tantra e 547. 517, complete final, chame torre, no 8, decimal 6. Obrigado, bom dia. Yeah. Torre Salvador, bom dia, Tantra e 517, estabilizado, visual. Bom dia, Tantra e 517, tráfego avistado, ajuste no 012, continua a aproximação, reportaria vista livre, Tantra e 517. Guardaremos vista livre, 517. Gol no 607 no solo 05, libera a pista próxima à interseção à direita. Táxi aprovado Alfa aqui no pátio 3, chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal. Gol no 607. Livrando direita, autorizando o táxi Alfa aqui no pátio 3, portará nesse para ingresso no pátio principal. Gol no 607. Webjet 5722, na escuta para a cópia. 722, pronto para a cópia. Objeto 5722 autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeo, nível de voo 320, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decolada pistão no zero com curva à direita, subida gole, após gole autorizado direto posição Elefa. Controle 1 no 9.8, transponder 5035, objeto 5722. Autorizado 320 para Brasília, conforme rota do plano, decolada no zero com a direita, subida gole, após gole. Direto Elefa, controle 198 e transponder 5035, é 5735. 5035, correto, 5722, portão 3, chame pronto para pushback, acionamento. Portão 3, chame pronto, 732. 3597, check trem. Vai, chave travada. 3597, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-10 graus, 09 nós. Livre pouso 90, 3597. Ah, não chegou pra gente ainda, eu te chamo aí. Salvador Web, 722, está no portão 3 para pushback. Salvador, correção São Paulo, Salvador, TAM 3890. Bom dia, informação Fox, posição portão 09. Afirmativo TAM 3899, Aracaju, Cogino Recife, 330, guarda cópia, informação Fox, confere. Guarda cópia, TAM 3890, consegue adiantar a saída? Puca. Puca, deixa o TAM 3890. 0907-09, agora direita, táxi Alfa Kilo, pátio 3, posição 07 do pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, para o 07, juntando. Rodou-lhe agora na 1219. Do 171, chama Centro Recife, frequência 13325, alterno 251. 3325, alternando 251, obrigado, bom dia. Bom dia. Prossiga, senhor. Ok, modulo na 1219, por gentileza. Modulado. Qual é o 3517? Afirmativo, prossegue seu táxi via pátio 3. Até o portão 07 no pátio principal, então 3517 na minha escuta. Pátio 3, para o portão 07, 3517. Então 3890, copia. Então 3890, pronto, copia. Então 3890, Salvador Recife, após autorizado nível 330, Upgrade 58, decolagem da 10, primeira curva à direita, perfil da saída com a gira, primeira curva à esquerda, perfil da saída Puca, transição Caju. 5037 no transponder, 398 ao controle, tá 3890. Tá 3890, autorizado Recife, nível 330, via Upwisk 58. Decola 10 com primeira curva à esquerda, perfil saída Puca, transição Caju. Transponder 5037, controle 119.8, tá 3890. Correto, 09 o portão, reportando pronto, pressionamento posto, tem 3890. Reportará pronto, está 3890. Salvador, vai 272, está com 148 a bordo, autonomia 3 horas e 48, alterna com fins, pronto para o táxi. A bordo? 148 a bordo. Ok, livre táxi, direito até o ponto de espera na minha escuta, 1012, 572. Livre táxi, direito até o ponto de espera na sua escuta, 1012, 572. Saúde Web, 5722 está pronto na ponte espera da 1-0. 5722, a linha decola, pista 9-0, uma centena com 10 nós, 1013. A linha decola, 1013, 5722. 1012, corrigindo, 1012. 12, 5722. Salvador, azul 4149, autorização da Cruz. 4149, módulo 129, bom dia. Descida para 2000 pés, ajuste no 012. Descendo para 2000 pés, 10012, ajuste, gol no 605. Forma 100, curso é Foxtrot, aguarde o 390 Campinas. Três complete final, chame torre no 8, decimal 6. 18-6, tá 3-0-5-3. Azul 4149, pronto para cópia? Siga. Azul 4149, Salvador Campinas, autorizado nível 360. Decolagem da 1-0, primeira curva direita. Prefiro a saída da Euleda. Após Leda, direto posição Bridge. Bravo Romeo, Índia Delta Eco, onde intercepta a rota Up Zulu 16, Up Zulu no 6, após conforme o plano. 5045 no transponder, 1098 o controle, azul 4149. 360, decolo da 10, direita da Euleda, Bridge, Up Zulu 16, 5045-198, azul 4145. Correto, 01 no portão, após quando pronto, fracionamento push. 3890, pushback, fracionamento. 09 no portão, TAN 3890, está livre por táxi. Livre pushback, fracionamento, reporte a táxi, TAN 3890. 8, viagem. Torre Salvador, bom dia, o TAN 3153. Sente, vai de cópia. Firma. Pouso autorizado, 1012, uma centena com 10. Autorizado, pouso no 092, tá 3053. TP 5316, descendo flight level 050, Alma, arrival. Voo local, 1000 pés, decolagem da 17, primeira curva direita, corredor axé, na escuta do controle que opera em 1-9-8, acionando o transponder 0-1-7 para toque remetido em Valença, após toque remetido em João Duval, Feira de Santana, e após prossegue a Lagoinhas e regresso a Salvador. Salvador Romeu Índia, November Alfa, proteja. Rodou, guardião 01 já fora do solo. Pro Norte, transfere 19-8, regresso 01. Pro Norte, 19-8, grato 01. Controle Salvador, muito bom dia, é o Guardião 01. Guardião 01 é Salvador, prossiga. Guardião 01 decolou de Salvador, está em missão policial, vai dar um patrulhamento em toda a cidade e estará na escuta permanente desse controle a 500 pés. Mantenha as condições visuais, evite a área da aproximação da 10, Guardião 01. Condições visuais, evitando a aproximação da 10, 01. O F5722 solicita a proa direto Elefa. Elefa, 5722. 2. Beleza, 19. Salvador da 3153. Da 3890, táxi 74, 4 horas, Natal. 74, 4 horas, Natal. Afirmativo, da 3890. Afirmativo, da 3890, tem livre táxi via Pátio Juliette Alfa, no ponto de espera da 10. Quando pronto, torre 186, altímetro 1092, bom voo. Livre táxi via Pátio Juliette Alfa, ponto de espera, torre 18, decimal 6, ajuste 1092, TAN 3890. TAN 3153, não escuta? Afirmo. Ingresso à primeira esquerda, taxi quilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Esquerda, pátio 3, vem falar para ingresso, pátio 1, TAN 3153. Torre Salvador, bom dia, Gol 605, passou o externo. 605, 110 com 8, pouso autorizado. Lipouso na 10, Gol 605. Táxi autorizado, chame para ingresso. Alô, bom dia, Gol 804. Boa noite, 04, Galeano, informação em curso, Foxtrot, aguarde para a cópia. Pois é. TAN 3153, após o Airbus da companhia, ingressa pátio principal 09, o portão. Após o da companhia, pátio principal 09, TAN 3153. Objeto 5722, chama Centro Recife, em 13325, alterno 251. 3325251. Bom serviço. Complete a man arrival, descent 2000 feet, altimeter set 1012. 1804, pronto para cópia? Pronto, 1804. 1804, Salvador Galeão, autorizado nível 360, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída da EL. Após da EL, voa Leda, após Leda, direto posição Bidev, Bravo Índia, Delta Eco Victor, onde intercepta a rota Upper November 857 até Porto Seguro, após Upper Zulu 16, após conforme o plano de voo. 5055 no transponder, 1098 ao controle, gol 1804. Autorizado, deu 360, Galeão. Decola pista 10, curva direita. Saída da EL, Leda. Após Leda, Bidev. Upper November 857, Porto Seguro. Upper Zulu 16. Transponder 5055, controle 198. Protegimento correto, posição é a 10 e após segundo pronto para acionamento post. Gol 1804. Portaremos. Fala, bom dia. Gol 1605, Libro. Volume 605, táxi via Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no principal, volume 605. Alfa Salvador, volume 705, uma cópia para Brasília. Volume 705, mais um minuto, cópia, informação em curso a Foxtrot, 360 Brasília. Ok, só vamos mandar sair. Gole. Alfa Niari, decolar, pistão 97, uma centena com 8. 3890 aos 26, 198, Bolivete. Sexta, 3896, obrigado, até a próxima. Sete no cinco, pronto, cópia. Bruno, 7 no 5, Salvador, Brasília, autorizado nível 360, via Upper Zulu 17, decolagem da 10, primeira curva direita, perfil da saída Gole, transição, Ofito, 5062 no transponder, 1098 ao controle, gol no 7 no 5. Apenas corrigindo, ok? A saída é Gole, Eval, Eval ou Fito? Gole, Eval, Eval ou Fito? Afirmativa. Solo Azul 4149, gate 1, posicionamento. Afirmativa, Azul 4149, 01 no portão, tá livre, é por táxi. Chama táxi. O número 605 vai aguardar na saída do pátio 3, ok? Aguarda na saída do 3, gol 605. Tanto 3890, solicita para o Aracaju. Sente. Tô 390, aguarde coordenação junto ao centro. Aguardando, Zan 3890. Do 4149 é o solo voltando? Sim, 4149. Mantenha a posição, ok? Mantenha a posição, temos Boeing da Google, vai ingressar no portão 03. Após o parqueamento do tráfego, você continua o posto. Gol no 605 está livre até o portão 03. Livre até o portão 03, gol no 605. O azul 4149 pode nascer aqui de solo. Após o Boeing da Gol estacionar à sua esquerda no portão 03, está livre a continuação do posto no 01. Salvador, bom dia, o comandante de November Alpha, decola do 97, na sua escuta. ...890, autorizado, voa Aracaju. Aracaju, TAM 3890, obrigado. Papa Romeu, Índia November Alpha, mantém as condições visuais da altitude do corredor Axé, reporte farol da barra. Mantendo o corredor Axé, amigo Pérez, reporte através do farol da barra, Índia November Alpha. TB5316, complete final approach, contact tower frequency 118.6. Ok, tower 118. Salvador Tower 35316, morning. ...3890 da TAM, chama Centro Recife, 12545, alterno 2685. Trip 5316, check landing gear, clear to land, runway 100 degrees, 10 knots. Salvador, bom dia, Gono 897, centro da Foxtrot. Gono 897, Foxtrot, confere, pronto, cópia com fins. OP, Gono 897. Gono 897, Salvador, com fins, autorizado nível 360, decolagem da 10, primeira curva direita. Retira a saída da El Leda, após Leda, direto posição BDEV, Bravo India Delta Eco Victor, onde intercepta a rota Upper Zulu 16. 5063, no transponder 198, o controle, Gono 897. 7897, autorizado nível de voo 360, com fins, decolando a 10, com a direita na saída da El Leda.